cuenta sin entender ni encontrar ni enxergar como eu sou. Não mais eu, você, viva em mim, é assim que te quero pra sempre, Senhor. Porque amor em ti eu encontrei a paz que um dia eu sonhei.